amor igual a uma caçada. Nas vistas, no banheiro e embaixo da escada. Coisas acontecem e não acontece nada. Sempre trabalhando e no prato água. A fome pela China, como antes que acabe. Todo mundo voa, grudado no ar.